bem quente. Na Santana, rainha Marília Mendonça. Essa moto acaba, viu? E o sol da manhã antes de soar, seu vampiro de filme espastelão. Mas quem vai nos julgar? Se eu sou despenteado, leão. Sei que você me entende bem, sempre pode quando namora. Se você não ama ninguém, porque tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa, tira minha roupa. Me fascina nessa sina, me beija na boca, minha mulher menina. Me ensina a ser vida louca, teu olho piscina. Me afoga, faz boca a boca, renova minha rima. Vem de garfo, canja é sopa, menina. Mas quem vai nos julgar? Esse palco aqui foi Deus que me criou assim. E o sol forte vem ao meu encontro. É que eu te amo e nem te conto. Não posso ser seu santo. Sou vato ou hipótese. Sou esse cigano ou nômade. Desculpa esse meu jeito soberano, mas hoje é por você que eu canto. Hoje é por você que eu canto. Sei que você me entende bem, sempre foi de quando namora. Se você não ama ninguém, porque tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa, tira minha roupa. Me fascina nessa sina, me beija na boca, minha mulher menina. Me ensina a ser vida louca, teu olho piscina. Me afoga, faz boca a boca, renova minha rima. Vem de garfo, canja é sopa, menina. Mas quem vai nos julgar? Esse palco aqui foi Deus que me criou assim. E o sol forte vem ao meu encontro. É que eu te amo e nem te conto. Não posso ser seu santo. Sou vato ou hipótese. Sou esse cigão ou nômade. Desculpa esse meu jeito soberano, mas hoje é por você que eu canto. Hoje é por você que eu canto. Pode ser até que você não me dê moral, até me ver no espaço pela banca do jornal. Alô Fabrício Cidez, Chane Cidez, alô Pedro Cidez, estoura o CD do Pivete aí, Pablo Vinicius.